Daqui a bordo, 6 horas, estou treinando o galeão. Qual foi o objetivo? 109, de alguém. Senhor, Xerame 313, táxi à direita via Índia e mantém a posição do ponto de espera da 10. Aí você pode esperar da 10, seu táxi da 13. Boa noite, o senhor mexe com a chegada da Diana, que eu quero ver se ele está nível 050. Mas a situação de fogo, né, de ouro, né, para o 050, pode acelerar novamente para o 179? Acima. Ok, acelerando os 270. Canal 020, está cancelando as instruções de velocidade e altitude, número 1 na aproximação, Goidona, desça para 2 metros, hoje o estimado 16. Autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Para 2000, sem restrições, 1016, formando estabilizado na direita. Lota 230, call receive center, 126.85, sending 125.35, with a blue. 126.85, unable 145.45, 1054, está cancelando as inscrições de altitude. A posição é bom médio. Isso é para 4 mil pés, registro na 06. Sim, está indo as inscrições, após bom médio, desce para 4 mil, na 06. Eu vou mandar esse 4045, talvez. Ok. Autorizado, se você manter a rota do 1054. Fazer o método da manhã, chegada da Fiscal do Daniel Solomar. Fecho. Sim, 970, sendo a identificação, chegada com mais de ônibus, mantém o nível de voo 050. Sena 63, 13, autorizada a decolar da 10, o vento é 100 graus, 4 nós. É, minha 313, a palavra 43, chame o controle 120 da cima a outro. Bono 208, 63, 13, boa noite, tá? Eu vou realizar o táxi, revisando para 2309, 9054. boa noite, o Xanel 6303, decolando 6 curvas. Programa 054, você é? 054, está respondendo igualmente e apartamento está mantendo a velocidade igual na 054. Xanel 6303, contato na Gana, decolagem, saída São João, número 360. 360, São João, no futebol de Vargas Leandro, 6303. 6303, 3 Lida na sua obrigação, Lida. Programa 054, está cancelando as instruções de altitude na posição Itaca, desce para 2 metros, utilizado por fechamento, reporte estabilizado. Programa 054, para a instrução Itaca, desce para 2 mil, autorizado por fechamento. Estamos corrigindo, desce para 2.500, após o Itaca, desce para 3.68. Após etapa, eu vou ser a Victor 368. 054, caso de vista, trazendo a Victor 366, eu confesso. Pode ser a Victor 366, após etapa. Sim, chegou a ser a Victor 2500, 366, eu posso utilizar. Entra após etapa, 366, 2500, eu posso ser estabilizado. Agora, o Vizinho, chama a Torre, 198, do Sinal 95. Boa noite, 95, boa noite. Sono 120, autorizado o pouso na 10, venta 100 graus, 049. Tive pouso na 10, tem 020. Ativando o sinal de identificação, chegada do mais de ônibus, se mantenha 050 e passe. Chama 3-3, chama centro de Sistem, 125 do sinal 1. Caso negativo, 128 do sinal 35, chama 3-3. Vamos chamar a Recife, 125, 1-2-5, chama 6-3, chegada boa noite. 1-1-7-0, você para 2 metros, está cruzado em LSXA, o corpo está estabilizado. Zero, dois, zero, no solo 52, táxi via Alfa e Juliette. O portão é o 02. Alfa, Juliette, por 02. Opa. 0 controle ciente, apoio 118 do sinal 95. 118 do sinal 95, boa noite. 1970 do separador de motores, está cancelando as instruções. Autorizado o ILS 2, chama estabilizado. Converso direto a 2000 pés, cancelado a restrição de pegada. E autorizado o ILS chamará estabilizado. Voo 1970. Táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 01 Lima, do Baixo 3. Alfa, Kilo, posição 01 Lima, do Baixo 3. 1170, pouso autorizado na 10. O vento 1000 graus, 04 nós. Depois na pista 10, com 1170. 0078, oceano de identificação, voo 4, para que o secretário chegada do Mediona, e o separamento de voo 050. 050, a posição 4, a posição 4. 0078, se possível, mantém a high speed na descida. Estrela 224, oceano de identificação, reduz a velocidade para 250 nós. Número 3, na aproximação, deixa manter o nível 160 na chegada do Médio 1. 160, está reduzindo para o Médio 1. Entry 305, Cheater cleared to Recife, flight level 330 via Hunter Zulu 17. Departure from runway 10 left turn, Pulca departure, and Caju transition. Departure frequency 120 decimal 8, and the scope hold 5565. Departure is Puka, Caju transition. Readback is correct, prepare for pushback and startup. Puka departure is Caju, 0, controle de frente, torre 18, decimal 95. 7, torre 18, 95, voo 19, 70, boa noite. Centro 178, cancelado as instruções de velocidade de atitude na posição etapa. Isso para 2.3, autorizado procedimento, reporte estabilizado. 2, confesso, portal estabilizado, Centro 178. 4, eu devo para 2, 3, 0 mais. Projeto 3, 4, eu devo para 3, né? 3, registro na 0 do mês, estou cancelando a restrição de altitude na posição ETAP. 3, 23, está cancelado a restrição de altitude, 62, 24. Faz clear para pushback, será do port deck. Port deck, no five and six agora no céu a 07, táxi via Alfa e Kilo, a posição é a 01 Romeu, do Pátio 3. Presente, vai Alfa 01 Romeu, ou 19, etc. Então, 78, chama Torre 198, desse 95. Chama Torre, já abri 178, boa noite. Está 3178, aguarde autorização de pouso. O ajuste é um 0 no meio. Não, 0 no meio, ajuste, está 3178. Os 4, inicie redução para 200 mais, por gentileza. Está reduzindo, meu Deus, espaço. 178, pouso autorizado na 10, o vento é 100 graus, 05 nós. Fiz o pouso 7010, tá 3178. Other system 3605, what's that? We had 121 on board. Receiver 3, Roger, San 33005, taxi via APAN 1, taxiway India, report for takeoff at loading point, runway 10. Via APAN 1, taxiway India, report for takeoff, runway 10, San 33005. Xanamia 224, tá estabilizando no ILS. Gente, o Xanamia 224, continue na final, dá 10, aguarde a autorização de pouso. Táxi via Alfa, chame na Juliette. Via Alfa, na sua escuta, camarada Juliette. 3178. Xanamia 224, pouso autorizado na 10, o vento é 100 graus, 05 nós. Pouso autorizado, Xanamia 224. Comandor, Xanamia 33, Xanamia 33, Xanamia 33, maintain position initial. Tan 3178, ingresse no pátio via Juliette. A posição é a remota 13 do pátio principal. Gravo de Juliette, remota 3, 3705, Tan 3308, 3910. É, 6224 no solo, aos 17, livre táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 6224. 3, informa de cargo. 2, 5, 0, 9. Você tem condições de manter até mais próximo do Oriente? Afirmo. Na divisão 2, divisa para 200 mais. Sou direito 4, clear taxi via Apron 1, taxiway India, at holding point 110, report for takeoff. Via Bahia India, voy con yo ready for takeoff, para partir de todo. Controle 92, Renan 2, Renan 2. Renan 7, 2, 3, vista para 2, Renan 3, está autorizado o procedimento, reporta estabilizado. 2, 3, Renan estabilizado, 2, 3, Renan. Chama 212, operação para sequenciamento esquerdo para o 030, limitado pelo neutralizador. Programa 723, encontra-se visual no setor, confirma. Afirma. Para detectar o localizador, curva esquerda na Pro 175. Esquerda no 75 para o 8, no 723. Programa 723, desce para o 1710. Gente, nós vamos iniciar a curva esquerda, temos mais 30 segundos para... Zona 2, tráfego 2 horas, 04 milhas, rumo ao sudoeste, mantendo 2.3, será que você viu, está mantendo 2309 de tráfego, banco 737. Colônia 212 para o localizador direito para o 060. Rota 084, are you looking immediately take off? Okay. There is a traffic Boeing 737 at 10 miles out the field. Cleared immediately take off, 10. Wind 090 degrees, 04 knots. taxi 23 no solo, aos 34, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chamará antes da Juliette, voo 1723. Autorizado na 1-0, vento é 1-0-0 graus, 0-4-9. Canal 212, livro táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Seu solo foi ao 37. Alfa, Juliette. Oi, voo 1723, antes da Juliette. Voo 723, ingresso na Juliette, portão 08. Ingressa na Juliette para o portão 08. Ou a 733. 9021, cópia. Processa. 9021, autorizado Guarulhos, 340 nível. Depois o 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, saída São Luano, transição Mótiva. Controle 120 decimal 8, transponde 5572. 340 Guarulhos, roda do plano, após o Lugais, Salvatar, da coluna